JCast. Vendeu seu terno, seu relógio e sua alma. E até o santo ele vendeu com muita fé. Olá! Oi! Será que com duas Sonic Screwdrivers a gente consegue consertar a gravação caótica do podcast da semana? Não sei. Vamos tentar. Vai, fica tentando que uma hora a gente consegue. Seu tamborim, naquela tarde, já bem tarde, comentava: lá vai um homem se acabar até o fim. João bebeu toda a cachaça da cidade, bateu com força em todo o bumbo que ele via. Gastou seu bolso, mas sambou desesperado. Comeu confete, serpentina e a fantasia. Levou um tombo bem no meio da avenida. Ai, doido retardado. Cara, antes da gente fazer o rant como sempre, né? Eu já vou explicar como que essa edição foi gerada, né? Tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Destino me mandou de volta para o meu lar. Ou algo assim. Eu não sei como é a letra desse axé dos anos 90. Mas o Livin, ele queria gravar muito um bloco sobre a Emiha Masaki, né? Porque, enfim... Você quer saber por que ele quis falar disso, do nada? Não é do nada, né? Faz mais de um ano. Tipo assim, ele é mais de uma hora, foi um momento, ele, né, resolveu. Não, vamos fazer. Eu fui mostrar pra ele uma notícia da Yumi Hamasaki dando xilique. Porque teve aquele. Como é que chama? Agora eu até esqueci o nome do programa. O Music Station, se eu não me engano. E ela ia cantar no final, ela ia ser a atração principal, né? Que sempre quem canta por último é a atração principal. Aí tá certo, né? Tava tudo certinho pra ela ser. Aí de repente alguém chegou pra ela e falou: não. Você vai ser antes, mas por último vai ser o AKB48. Aí ela ficou puta demais, e ela tava nos Estados Unidos tirando, fazendo photoshoot pro álbum novo dela, alguma coisa assim, e aí ela fingiu que ela tava lá e fingiu, né? Não, ela fingiu que deu um problema lá, que ela ficou com uma laringite, alguma coisa assim, e não foi gravar o negócio. Então, aí ele insistiu muito, né? O que queria. Aí, como vocês perceberam no rant da edição passada, a internet dele não tava essas maravilhas, tá toda bugada ainda. E, enfim, como a gente é o GQS, como a gente tem ideias bizarras, a gente resolveu fazer o seguinte: eu gravaria e ele participaria só por escrito, já que ele conseguia escutar a gente, só não conseguia falar e ser entendido. E eu leria o que ele escrevendo. Enfim, eu sei que durante a gravação, um outro cara que ia gravar, o Andoré, também teve problema com a internet. No fim das contas, o Rio esqueceu de gravar os últimos 15 minutos e eu também. O programa vai pro ar com clima de arquivos perdidos. Porque foi o resultado. Eu não sei se vai ficar bom, se vai ficar ruim, se vai ficar engraçado, se não vai, mas é o que tem essa semana. Então aguardem que semana que vem a gente volta com o GCast bonitinho. Provavelmente o preview da temporada, que eu já devo começar a assistir. Já tá hoje, que a gente não vou falar que dia que é hoje pra não estragar a magia do podcast. Ah, mas claro. No dia, hoje já saiu bastante coisa. Até hoje já saiu, acho que o suficiente pra gente fazer metade já. Então, aí a gente deve fazer a primeira parte no próximo e depois a segunda parte. Enfim, deixa eu consertar mais um pouquinho, peraí. Você tava falando o que antes da gente gravar? O Johan, ele tá se aventurando pela série clássica de Doctor Who. Então, eu comecei assistindo. Que foi assim, eu tava assistindo só o primeiro Doutor, o começo, e tava assistindo alguma coisa do quarto. Alguma coisa não, assisti a primeira temporada do quarto completa. E aí o Chris me falou do especial do The Five Doctors, né? E aí, putz, cara, eu falei, putz, eu preciso assistir isso. Aí eu falei, bom, mas eu não vou assistir sem conhecer os outros doutores antes, né? Aí comecei a baixar. Aí eu baixei umas coisas do segundo, que não tem quase nada, né? Eu baixei o que tinha do segundo, assim. O segundo você tem o quê? Se você tiver 4 ou 5 arcos que não foram restaurados, é muito. Exatamente. Eu peguei eu assisti 3 arcos dele. E é muito legal. Eu gostei pra caramba do segundo doutor. Gostei muito mesmo dele. O ator é fenomenal, cara. O cara é muito engraçado. E ele tem um companion que é um escocês que fica usando o Qt o tempo todo, entendeu? É engraçadão. Todo mundo tira onda dele por causa disso. É muito engraçado. E aí eu tava assistindo também aí eu terminei de assistir, né? E agora comecei a assistir a primeira temporada do terceiro, né? Que eu peguei o último arco ali do segundo, que é o... War Games, né? War Games, é. E parti pra primeira temporada do terceiro. E, cara, eu tô gostando bastante mesmo. É muito engraçado, né? Porque ele dirige, ele vira um funcionário da Unity, né? Mais ou menos assim, porque ele, no final, o final do The War Games é o segundo doutor sendo condenado pelos Time Lords a ser exilado na Terra, porque ele interferiu muito nos assuntos da Terra. E aí o Darko, né, e o Liman estavam falando que isso foi por causa de uma restrição orçamentária do show. É essa, né? Lenda, né? Se você ler por aí, sempre dizem então, isso. Só que, tipo assim, é o que eu tava falando, né? Eu tô assistindo agora, já tô quase no final. Eu assisti agora o The Ambassador of Dead. E tipo assim, eles têm uns cenários bem grandes, assim. Fizeram nave espacial, tem um centro de controle, tipo, de nave espacial, sabe? Tem mas esse cenário é reaproveitado, né? Ah, pode ser. Realmente eu não sei. A série clássica de Doctor Who tem uma caverna que, geral, todos os planetas têm a mesma caverna, sabe? É, pode ser. É que nem os corredores da série nova. Eu sei que assim, ó. Na primeira temporada do terceiro, que é a sétima temporada de Doctor Who, 1970, cara, eles conversam bastante. Tem muito diálogo entre ele, tanto que a primeira companion dele é a Liz Shaw, e ela é uma cientista também, então eles estão sempre discutindo alguma coisa, assim. Ela é feinha pra caramba. Tadinha. Eu acho que é, tipo assim, ela é uma das companions que eu vi até agora, ela é a mais feinha. Mas é bem engraçado, assim, e quando tem tiroteio, eles repetem a cena, sabe? Uhum. Então, tipo, tem assim, tem o brigadeiro lá, né, o da Unity lá, ele levanta uma hora, assim, pra dar um tiro, ele é estranhão o jeito que ele dá um tiro, aí ele dá um tiro, aí daqui a pouco corta pra outra pessoa dando tiro e volta pra ele na mesma cena, assim, sabe? Então é muito engraçado, tem várias coisas. E o Doctor fica consertando o carro dele. É, aí você falou que você curtiu o caranga do Doctor. Ele tem uma placa, Who Won, assim, ele chama o carro de Betsy. E o carro tem um sistema anti ladrões, assim, anti-furto, que tipo, se o cara encostar no carro dele, ele fica grudado no carro, assim. Que legal. E o cara, ele é bem escrotinho, assim, tá ligado? Tipo, ele lembra o primeiro, ele lembra bastante o 11º no começo, quando ele meio que largava a Amy de lado, assim. Uhum. Tipo, tem uma hora que eles pegam e sequestram a Liz Shaw, né? E aí o cara fala assim, agora você não vai fazer nada? Aí ele, não, eu preciso voltar ao trabalho, eu preciso descobrir o que é isso. E ele deixa ela lá, tipo, dane-se, assim, sabe? Os primeiros Doctors são bem assim, né? O segundo eu não sei, o segundo também é assim? Não, o segundo não é tanto. É que no segundo, cara, os Companions têm uma participação, as Companions têm uma participação menor. Uhum. Os Companions participam um pouco mais, assim, porque é mais ação, né? O pessoal correndo sempre. Mas é bem engraçado, cara. Essa temporada, tipo, tem um alien lá que tá nesse The Ambassadors of Dead aí. O alien é um cara, tipo assim, que eles desfocam a câmera. E é um cara de camisa preta, de manga longa, assim, balançando os braços. Tipo, você tem que devolver os meus embaixadores. Teve luta total, né? Nossa, total. E são arcos muito longos, assim, sabe? Eu sei que os Doctors que eu mais tenho curiosidade, que são os que eu menos sei sobre eles, é o segundo e o sexto. O segundo é bem legal, cara. É o que eu fico especialmente curioso, porque é o mais odiado de todos, né? E dizem que ele é o mais psicopata, o mais maluco e pans. Porra, cara. Chega a ser assustador às vezes. Não, e aí hoje eu tava pesquisando sobre o segundo doutor, que eu até te falei, né? Ele é avô do... Do Longbottom. Longbottom. Você falou que era do Dudley lá, né? Isso, do Dudley. Daquele menino que faz o Dudley. O Duda Dudley lá. Sei lá como é que fica o nome dele. Ele é avô desse moleque. Eu tava lendo ele. Tipo, ele é herói de guerra, velho. Não, que legal. Ele, tipo... Ele afundou, tipo, ele tava num navio que um míssil atingiu o navio e naufragou o navio. E aí ele se salvou num bote salva-vidas lá. Ele foi uma das poucas pessoas que se salvou. E ele tem uma medalha de reconhecimento, honra ao mérito, caramba, assim. É bem, bem sinistro, cabuloso. O que eu sei é que, sem ser o próximo ano ou outro, né, em 2013, a gente vai ter uma temporada comemorativa do aniversário de Doctor Who de quantos anos mesmo? 50. 50, né? 1963, 2008. Pois é, e eu esperava, eu queria muito uma temporada inteira de crossovers com outros Doctors, sabe? Uhum. E aí, sei lá, um episódio pra cada Doctor, ou então três ou quatro Doctors viajando juntos durante a temporada inteira, algo assim. E é uma pena, porque esses três primeiros Doctors morreram, né? Inclusive o primeiro morreu duas vezes. Morreu o ator que fazia a série de TV, e aí morreu o ator que fez ele no Five Doctors, também morreu. Ah, então é isso. Eu, assim, a gente tava falando que a gente acha muito legal, só que primeiro, quem falou que ia ter uma temporada especial? especial foi o próprio Moffat. Sim. Então, e ele é um troll conhecido por ser um troll. Entendeu? Então, tipo, não dá pra saber o que a gente espera, né? Foi o que eu falei pra você. O que eu mais queria realmente que fossem todos os Doctors desde o oitavo até agora e que misturasse as Companions, sabe? Companions sim, que sim. Nunca se viram assim. É, eu queria um Four Doctors. Queria muito. Um oitavo, o nono, décimo, décimo primeiro. O nono é o único que faz com o doce. O décimo e o oitavo estão de boa. Participou mole. Uhum. Então, é basicamente só querer e convencer o Eccleston chato. É, pagar, né? O papel. Pagar, né? Sim. Quando eu digo convencer, eu quero dizer pagar. É, então, eu tô vendo uma série dele, aquela The Shadow Online, é muito boa, velho. Muito boa mesmo. Ele atua muito bem, tipo. Ele tem uma mulher, a mulher dele tem Alzheimer, e ela tá começando a esquecer de tudo, assim, ela tá perdendo a memória e tudo. É bem legal, cara. Ele tem umas reações, assim, bem, bem fortes, assim. É aquela coisa, cara, né? É, pra você fazer o Doctor, você já tem que ser um puta ator, e eu imagino que ser o Doctor é uma puta escola também, né? Com certeza. Então, os caras sempre são muito bons. É, né? O season finale essa semana aí passada. Eu não tô querendo comentar ainda não, porque o live vai ficar triste se a gente comentar sem ele estar aqui. Então tá bom, então deixa. Então vamos ver se semana que vem ele consegue estar aí e a gente comenta direitinho. A única coisa que eu digo é que gostei pra cacete. Eu não também. Só do episódio, quanto da segunda metade toda da temporada. Eu só quero dizer que eu acertei qual era a pergunta. Meio que todo mundo acertou também. Ih, todo mundo aqui. Não vi ninguém. Só a única coisa que eu vi falando foi a Adri. Desculpa. Só a Adri. Quem mais que você viu falando isso? Mais ninguém. Eu e a Adri. Enfim, então. Eu também pensei, mas não verbalizei. E o JCast ficou um fim de semana fora do ar, porque venceu a anuidade do servidor. Eu tava sem dinheiro pra pagar e paguei mesmo assim, né? Fazer o quê? Agora eu vou dividir com live de um enfim. E o Johan tava com ideias pra arrecadar grana pro JCast. Já que a gente já tem o JList, o Book Depository, né? Só que é meio triste dizer, mas até agora a gente ainda não conseguiu fechar a meta mínima pra poder tirar nem de um nem de outro. Do JList tá mais próximo, do Book Depository é um pouquinho mais complicado, até porque é em Libra, e Pans e a Libra é muito valorizada. Mas a gente não conseguiu tirar nem um centavo de nenhum dos dois ainda. Era, assim, uma ideia, né, que eu tava falando com o Darko hoje. Uma ideia, né, pra alguma coisa, ao invés de pedir dinheiro, né, chegar e falar, e aí, pessoal, vamos doar não sei quantos reais, que é meio difícil, é mais fácil que ter alguma coisa, né. E aí o que a gente tava conversando é, será que o pessoal quer camiseta? Aí vocês vão ter que, né, que responder aí. O pessoal, quem tiver interesse, dá, né, dá fala aí nos comentários, ou então manda e-mail, e pra gente ter mais ou menos ideia de quantas pessoas querem, pra gente poder fazer alguma coisa legal. Sim, enfim, as camisetas, elas não são do JCast, assim, elas não são necessariamente com temáticas do JCast, são mais ideias de séries e coisas misturando. É, assim, coisa que eu tinha pensado, tava conversando com você, né, era da gente ver, de ver algum artista aí, alguém que faça desenho, e jogar uns temas, né, e dar uma misturada, assim, coisas que a gente fala bastante, que a gente sabe que o pessoal gosta, e fazer, né. É que assim, a gente tava olhando, assim, pra fazer umas camisetas legais, não vou fazer camiseta bosta. Assim, fazer camiseta legal, você não adianta a gente querer fazer, tipo, dois, três modelos, porque o live já tá falando isso pra mim. Ah, então a gente podia fazer uma sim, uma daquele não jeito. Não vale a pena, porque... Não, enfim, eu falei pra ele, não é uma grife, fazer, né? A gente quer fazer silcado, e aí a gente tem que pagar a tela, e aí a gente paga mais pra ter uma tela do que pra fazer a camisa. Não, é assim, e é uma iniciativa, né? Tipo assim, a gente vai ver se vai funcionar. É, a ideia é ganhar dinheiro com isso, né? Gastar um monte só pra ter um monte de camisa, porque é legal. É assim, então, é pra juntar dinheiro pra essas coisas, né? Pra pagar servidor, pra, né? Se precisar, alguém precisa de um microfone novo, alguma coisa, né? Pra esses gastos com o JCast. Sim, então no início, a gente quer saber o seguinte de vocês. Quem tem interesse em comprar as camisas, uma média de preço a gente ainda não tem, mas talvez, sei lá, por volta dos R$30, já que a gente quer fazer um negócio bem feito. Acho que tem que ser por aí, né? Por aí. O que a gente tava conversando, é que tem que ver. Você falou que você vai ver esse final de semana, né? É, eu ainda vou ver preço, então por enquanto eu não falo de preço, não. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu preparo uma daquelas enquetes do Google Docs, sabe? É, uma boa. Umas perguntas sobre várias possibilidades, e aí pra gente ter uma ideia, o link provavelmente vai estar aí no post, com perguntas aí pra gente ter uma ideia, mais ou menos, de quantas pessoas interessadas têm interessadas no quê, pra ver o que a gente pode fazer. Além disso, a gente tava com outras ideias também, né? O Johan tava com a ideia aí de, sei lá, fazer uma rifa de uma figure. É, pega uma figure legal, tá saindo algumas coisas legais da Figma, e faz uma rifa, entendeu, pessoal? Aí é um negócio, assim, bem simbólico mesmo. por R$2 o número, sabe? Faz com, sei lá, com alguns números, 100, 50, 100 números. E aí quem ganhar, entendeu? Cada um compra dois números, é R$4 por pessoa, entendeu? Aí pega quem ganhar, leva a figure de graça, né? E, enfim, doações diretas no PayPal também são bem-vindas. Acho que criar uma conta no PayPal pra doação talvez é válido, porque, enfim, os gringos fazem, porque a gente não pode fazer. É que eu acho assim, que seria legal isso aí, por exemplo, que se a gente, por exemplo, pegasse a manha de fazer essas camisetas, é uma coisa que daria pra fazer, entendeu? Várias estampas, sim, aí, sim, tipo, sim. Faz uma vez a cada dois meses, uma vez por mês, dependendo de como camisetas for. Camisetas legais, né? É, e fazer umas camisetas legais. A ideia é o seguinte, a ideia é assim como o Jackass é o podcast que a gente faz, porque seria, é o podcast que a gente gosta de ouvir, as camisas vão ser camisas legais, porque são as camisas que a gente queria vestir. É, certeza. Vai seguir basicamente a mesma lógica. E, enfim, eu vou ver se eu faço esse formulário no Docs, com não só quantas camisas, mas quanta rifa, quanta conta no PayPal pra doação, pra fazer uma pesquisa aí do que vocês preferem, o que vocês acham mais interessante. E também podem comentar nos comentários se vocês quiserem falar mais, dissertar mais sobre alguma coisa, dar alguma ideia, sei lá. Fiquem livres pra isso. Porque, enfim, a gente tá querendo ganhar dinheiro, não é pra ficar rico em cima do GQS, pelo menos não por enquanto. É só pra gente conseguir sustentar a porra do site sem pesar no orçamento da gente, né? É melhor, né? Melhor que sobrecarregar. Enfim, se a gente ganha um dinheirinho, né? Se no fim das contas a gente ganha, sei lá, R$100 no GQS por mês pra cada um, ou nem pra cada um, R$50 pra cada um, já é um incentivinho pra gente continuar fazendo e ter um pouco mais de afinco pra fazer. E lembrando também, né, que a promoção continua. Pouca gente respondeu nos comentários. Muito pouca gente respondeu. Mas acho que foi mais porque o site também ficou meio fora do ar. É. A Adri deu uma ideia, né, da gente fazer um bundle, então. Já que ninguém tá respondendo a promoção, a gente pode, sei lá, se a gente começar a vender camisas, a gente pode sortear entre os compradores as camisas. Pode ser. Alguma pode coisa ser. Assim, não sei. Pode ser. Enfim, é uma ideia. Se ninguém der nenhuma ideia legal até lá, vai acabar ficando sendo alguma coisa assim. Que aí a gente aproveita e alavanca as vendas junto com a promoção. Assim, como ninguém... O pessoal disse, assim, o pessoal tava falando bastante, é de... tem que fazer o sorteio com o pessoal do comentário. Não, até concordo, é lógico, o pessoal do comentário é o pessoal que participa mesmo, que é mais animado quanto a isso e tal, e que vai responder com uma opção de, e tudo. Mas tem gente que ouve que às vezes não tem tempo, né, de comentar, ou não tem, né, não tem, não sabe, sei lá, tem meio vergonha de ir lá falar alguma coisa, mas que também podem concorrer sem problema, né? Eu, na verdade, imaginava uma promoção que desse um pouquinho mais de trabalho pra quem quer concorrer, sabe? Que fosse uma coisa menos sorteio e mais concurso. Eu pensei nisso, mas aí, tipo assim, eu pensei, fazer o quê? Um concurso de desenho? Sei. Só a dica. Só se a gente, só se a gente unir as duas coisas, tipo, quem der ideia legal pra um desenho da camiseta, é que aí não adianta, né? Tem que ser alguém tinha que desenhar mesmo. Mas seria mais legal. É uma boa, um concurso de estampa. A melhor estampa ganha o Summer Wars e tem aí, vira estampa de camisa. Pode ser. É uma possibilidade. Possibilidade. A gente conversa. E a gente vai entrar em contato também com desenhistas do JCast. Ouviu, Gaspar Nolasco? Ouviu, Nolasco? Mas não é de graça, hein? Porque agora pedir desenho de graça no Brasil pega mal, né? Por quê? Ah, que o Dan não foi aquele de... Como é que é o de... o de Vasca. É, o de Vasca lá, copiou o site daquele cara lá, daquele australiano. E aí agora, né, todo mundo que vai lá pedir um desenho pra ele, ele vai tirar uma onda com a pessoa, né? É, com aquelas histórias mega... de Vasca. Whatever, né? Mas ele tá certo, né, cara? Também, né? É, óbvio. Queria ver se você soubesse desenhar, nego ficasse pedindo coisa de graça, você ia achar bonito também. Mas, enfim, Molasco não é de graça. A gente deu 152 edições de podcast pra ele. É, claro. Não, quem sabe, né? Ganha uma camiseta, né? Fica famoso. Enfim, vamos pro bloco maluco pirado com o Rio e com o André do Station, com live de Espiritualmente, sendo psicografado ao contrário pela minha pessoa e esse bloco fantasma maluco aí. Semana que vem a gente volta direitinho, provavelmente com o preview da temporada. Ah, que medo do preview. É muita coisa. Né? Mas beleza. Investiu na brincadeira pra tudo se acabar na terça-feira. É! We'll be right back. Então, podemos começar? Sobre... Deixa eu começar, olha só. Ah. O Live insistiu que queria muito um bloco de Armin Hamasaki. Isso não é de hoje, né? Faz uns 3 anos que ele tá insistindo. E, enfim, eu não consigo me importar menos com essa mulher. Porque eu já não gosto muito de música. Não gosto muito de música pop. E a Yumi ainda não faz o meu estilo de música pop. Então eu realmente não me importo. O Live, imagino, não sei se ele participou do Rant ou não, então vou avisar aqui agora. Ele está participando. Ele tá presente apenas em espírito, né? Porque a internet dele tá muito ruim, então eu vou psicografá-lo ao contrário. E ele disse aqui, Live disse, ela é foda. Ah, entendo. Boas vibrações, então, pro Live. Sim. Eu gosto muito dos argumentos que o Live usa pra defender a Yumi. São todos muito, muito complexos, sabe? Muito... Ela é diva, ela é foda. Maravilhosa, diva. Ó, a Yumi é luxo, riqueza e sedução. Nossa, é o tipo de coisa que... É uma pena que eu não tá aqui pra falar isso, porque é uma coisa que eu não entendo como isso sairia da boca dele, sabe? Seria divertido. Eu entendo muito bem. Do jeito que esses som fica muito óbvio. Então trouxemos aqui o nosso especialista em música, Ryo, que cuida do Station. Exato. E o amigo André, que eu não sei quem é, mas que reza a lenda, sabe bastante da Yumi Hamasaki. Opa, sem nada. Só sei que ela é olhuda, hein? Ela é olhuda? É, eu falei isso. Ela não é olhuda, né? Ela só tem a cabeça do tamanho do mundo, assim. É, também falam que ela é cabeçuda. A cabeça dele, não é que a cabeça dela é grande, é que ela é muito magrinha e acaba, é desproporcional. Sim. Na verdade, isso acaba sendo um atributo pra ela, esses traços incomuns. A cabeça, né? Não, a cabeça não, é mais os olhos, não a cabeça. Mas eu vou dizer que minha cabeça é gigante e até hoje eu nunca ganhei nada com isso. Não, eu também. Mas enfim, o ponto dela com o Japão são os olhos, não a cabeça. A gente acha a cabeça dela grande, os japoneses acham os olhos. É um ponto, a questão de ponto de vista, entendeu? É porque o olho, no fim das contas, é proporcional, né? Mas tudo bem. É, mas enfim, isso eu acho que parte um pouco do anime, né? Esse negócio de a pessoa ter olhos grandes, pensar... não sei o quê. Não, eles só querem ficar parecendo americano. É, então, podemos falar do início da Yumi Hamasaki? Ou vocês têm algum ponto, assim, pra... Olha, eu vou dizer tudo que eu sei sobre a Yumi Hamasaki. Um dia ela nasceu. Certo. E o Live tá contando um pouquinho da história dele com a Yumi, né? A Yumi foi a primeira cantora japa que ele conheceu. Então ela representa toda uma nostalgia pra mim. Sim. A primeira cantora japa que eu conheci, tirando música de anime, eu acho que foi a Shinaringo. Sim, que a gente já sabe toda a sua paixão por ela, né? Pois é, eu expresso menos do que eu queria aqui dentro do GCast, mas gosto muito dela. Expresso meu amor por ela através da trilha sonora. É, com certeza, que tá presente em todos os GCasts, sempre que lança alguma coisa. Eu escuto, além de acompanhar, eu também escuto uma GCast. Inclusive o Johan, ele quer, agora que a gente tá gravando da Yumi, ele quer que a gente grave também o da Shinaringo, porque ele também é fanzaço, eu que comentei. Percebo. Nossa, você é bom nisso, hein? Mais live de stream aqui. Ó, a Yumi é uma artista completa e os vídeos dela são muito bons. Exato. Então, agora o live de estava argumentando. A gente pode, botar esses argumentos enquanto a gente contar a história dela? A gente vai debatendo sobre isso? Podemos? A gente faz do nosso jeito. Para de querer ordem aqui. Então, a gente vai ficar falando dela. Vai falando aí, quem é essa mulher? Vai lá. Não, tá certo. Vamos falar da origem de Yumi Hamasaki. Da onde essa mulher saiu e aonde ela parou, entendeu? Vamos falar o nome dela de verdade, a Yumi Hamasaki mesmo. Ela nasceu, sei lá, em 1980 e blau. Enfim, eu não tenho esses dados aqui agora, mas enfim, vamos... Ah, que pesquisa, hein, Rio? Que inutilidade. Tá, enfim, ela nasceu... Live ainda completou que os vídeos dela são muito bons cinematograficamente falando. São bem, enfim, ela nasceu em 2 de outubro de 1988, atualmente tem 32 anos, né? Então, falando um pouco da vida dela pós-fama, quer dizer, pré-fama, né? Ela nasceu em Fukuoka, né, uma cidade de expressão no Japão, e uma coisa que chama bastante a vida dela é a criação dela. O pai dela, tipo, parece que quando ela tinha 4 anos, ele saiu de casa, sabe, foi comprar um cigarro, sabe, sumiu, e quando ela tinha 3 anos, e a mãe dela, pra sustentar a casa, ela tinha que trabalhar bastante, então acabou sendo sustentada pela avó, entendeu? O Live não tá prestando atenção no que você tá falando, pelo visto ele entrou em algum site de fofoca e tá perguntando se ela tá grávida. Então, existem vários rumores sobre isso, entendeu? Então, não está no momento, pelo menos a gente acha que não. Mas no final a gente vai entender por que essas mudanças drásticas críticas da Naomi Harman. Sabe o que acontece assim? Ah, ela casou, agora ela tá grávida, ah, não sei o que, sabe? As coisas com ela acontecem de uma hora pra outra, então eu não posso dizer se ela tá grávida, por causa que ela é uma pessoa muito, assim, sabe? Tipo, acontece hoje, acontece amanhã, sabe? A gente só vai nascer quando nascer, a gente só vai saber quando nascer. É, por aí, enfim. O que não é bem exatamente dela, né? Do Japão mesmo, isso acontece muito. Sim, o problema dela é que ela... Ó, o Live falou aqui que ela casou do nada em caps. Então, com certeza. Só que o problema dela não é que ela não fala da vida dela. Ela até fala, tipo, eu acho que ela fala assim, mais do que outros artistas. O problema é que, tipo, ela meio que surpreende, tipo, ela não dá pista nenhuma do que vai acontecer e de repente, bum, casou, entendeu? Não, uhum. não anuncia que noivou, enfim. Vamos falar da vida dela, então, do início. Aí ela teve essa infância difícil, né? Teve que viver só com a criação da avó e tal. Ela teve alguma criação musical ou ela foi lidar com música só depois de adulta? Não, só depois de adulta. Ela foi criada pela avó e tal. Ninguém na família dela tem envolvimento com música, né? Então, ela foi pra Tóquio quando ela tinha, acho que... Calma, rapidinho. Porra, tinha isso aí. Enfim. É o Pinchas zoando tudo? Sim, é ele. Enfim. Então, ela foi pra... quando ela tinha 14 anos, ela foi pra Tóquio tentar a carreira de modelo, né? Porque, como eu falei, ela tem traços incomuns, assim, os olhos grandes, que os japoneses acham interessantes, né? Então ela foi meio ganhar dinheiro com isso. Só que nessa época, ela fez uns trabalhos tipo idol, sabe, japonesa? Tipo, tirar foto de biquíni, então ela tem umas fotos... Ela chegou a fazer gravura? Eu não tenho certeza, mas ela tem umas fotos meio comprometedoras se você procurar na internet bem, não é fácil. Se você procurar, você vai achar umas fotos dela bem novinha, de biquíni, de maiô, sabe, essas coisas. Eu não sabia que ela tinha feito gravura idol. Então... Aí, só que... O Chris tá perguntando se os olhos delas não são fakes. Então, muita gente fala que são operados, porque essa foto antiga, ela tem cara de japonesa normal. Acho que foi isso que ele tentou falar. Então, muita gente fala que ela entrou na faca e sofreu algumas cirurgias. Então, é um ponto polêmico. Ela, óbvio, que nunca vai assumir se ela fez, mas se ela fez, com certeza foi uma das coisas que ajudou ela. Só isso, respondendo a pergunta dele. O Chris perguntou... O Livin falou que ele não se importa, inclusive ele apertaria os dele, ao invés de crescer. Enfim. Então, ela foi tentar a carreira de modelo, né? Só que ela se dizia muito infeliz nessa época, porque ela falava que ela via muita falsidade nesse meio de modelos, que as meninas faziam uma coisa mais... Eram cutes, eram felizes na frente das câmeras, mas por trás das câmeras elas eram todas falsas, sabe? Tipo, todas vacas, sabe? E não mostravam que elas realmente eram, né? E ela dizia que ela se sentia infeliz, assim, tipo, enojada com isso. Depois disso, ela viram que ela tinha algum talento pra música, não sei o quê, e ela foi transferida pra uma gravadora, né? Pra Sun Music. Rio, eu tenho que fazer que nem um live e tem que ficar interrompendo o tempo todo, porque ele tá interrompendo o tempo todo por escrito. Okay. E ele falou, mas isso é o showbiz. Isso, o que que é o showbiz? Imagina que as garotinhas sendo fofas e vacas. Ah, sim, faz parte, mas é uma coisa que afetou ela, falsidade, sabe? Falsidade é showbiz. Sim, faz parte, eu também concordo, só que eu tô falando que é uma coisa que ela tipo, se sentia mal com isso. Isso foi uma coisa... Cara, sim. André? Ela é sensível. Ela é sensível. Ela foi sensível, assim, bastante. Então, por causa disso, não se dava. Não tem culpa disso. Essa gravação tá uma maravilha. Já tem duas pessoas com a internet fodida. enfim, pelo menos eu tô conseguindo me comunicar, certo? Você tá. Bom. E eu tô me importando tanto com o assunto que eu acabei de perceber que eu preciso cortar minha unha do pé. Tô ponderando se eu devo fazer isso durante a gravação. Pode fazer, eu vou contar. Então, depois de trabalhar como modelo, ela foi transferida. E ela começou a fazer trabalhos, tipo, alternativos. Ela trabalhou como... atriz. Não, por enquanto não. Ela começou a fazer filmes, assim, tipo, filmes B lá no Japão, doramas, de baixo orçamento, sabe? Coisas que ninguém assiste. Nesse momento que ela trabalhava com doramas, ela conheceu o Tomoya Nagase, que futuramente se tornaria o namorado dela por um bom tempo aí. E, além disso, ela também trabalhou com apresentando programas, ela fazia programas, tipo, de cozinha, Ana Maria, tá ligado, sabe? Tipo, ela cozinhava na televisão, não sei o quê. Bacana. Falavam que ela era uma boa cozinheira. Depois disso, ela foi transferida, né, pra Sun Music, onde ela, finalmente, ela sempre teve... Rio. Alô. O Live tá perguntando se ela era virgem nessa época. Então, até a carreira de modelo, eu acredito que ela era. Depois de conhecer o Tomoya Nagase, aí eu já não boto a minha mão no fogo pra ela, não. Mas é aquele negócio, garota de 14 anos, em Tóquio, numa cidade grande, sabe? Acho que é muito fácil, né, de ser levada, né, por qualquer coisa, né? Então, sim. Eu não sei, enfim. O Live respondeu com claro reticências. E agora o André também entrou na onda e falou que ela cozinhava que nem a Palmeirinha. Enfim. Então, ela foi transferida por causa que ela sempre teve o objetivo de se tornar cantora, né? Apesar de ter trilhado esse caminho de modelo e tal, e atriz, ela sempre quis, ela conseguiu um contrato com a Sun Music, só que ela seria uma cantora de rap, né? Só que esses ritmos alternativos no Japão, eles não são muito bem vistos, sabe? Tipo, se você faz rap, se você faz reggae, se você faz o que seria black music aqui no Ocidente, lá você faz uma música pra nicho, você não faz uma música pra você ficar... Peraí, gente, calma, tô confuso. O Live escreveu aqui, em caps, porra, nada a ver, rap. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Enfim, eu acho que, tipo, ele não gosta do rap dela, enfim, não sei. Ou então, não sei o que ele quis dizer também. A Yumi cantando rap é nada a ver, entendi. Então, esses ritmos que a gente conhece com o black music, lá no Japão, quando algum artista faz, ele não, tipo, ele é feito com música pra nicho, ele não é feito pra virar música massiva, conhecida por todo mundo, entendeu? Então, ela é um caminho mais, um pouco mais difícil. O André escutou esse álbum que ela fez de rap. André, tente falar sobre o que você achou do álbum dela. O que ela cantou? Vocês conseguem ouvir? Perfeito? Por enquanto sim. Vai. Não é que é as maravilhas, mas... O Nothing From Nothing, é isso? Sim, nada de nada, vai. É, esse daí, o Nada de Nada, meu, tem gente que gosta desse álbum, mas sinceramente é muito ruim. Teve até o Dose T, o... Um rapper famoso. Um rapper famoso. Até hoje ele tem uma era bem consolidada, mas só que... E foi um dos maiores flops na vida, porque, meu, você não conseguia nem... São 200 do Han da Oricon, meu. Foi muito flop, muito flop. Então, o que o André quis dizer é que ela fez um álbum de black music com um artista muito famoso de rap pra alavancar a estreia dela. Mesmo assim, ele falou que o álbum é ruim e, óbvio, foi um fracasso total. Os fãs não falam mal desse álbum. Então, depois desse fracasso musical, ela foi demitida da gravadora. Então, tipo, acabou pra ela. E ela apaga isso da carreira dela, ela não fala sobre esse álbum, ela não conta isso como carreira musical. Isso foi em 1995. Os fãs não, sabe como é que é fã de cantor, né? Nunca vai falar que é ruim, sabe? Ah. Mas eles falam que ela é injustiçada, que ela deveria ter tido mais promoção. Coisa de fã, entendeu? Então, voltando. Aí, o Leve tá comentando que ele tinha 11 anos. Certo. Então, depois que ela tentou a carreira de... Aquela fracassou, né, na música, ela voltou pra cidade dela, né? Foi morar com a mãe. E, tipo, aí ela teve uma vida louca, sabe? Tipo, ela ficava, tipo, vagando por Tóquio e sem fazer nada. Ela passava o dia todo em boate, sabe? Foi nessa época que ela se prostituiu. Provavelmente, não sei. É, pode ser. Quem sabe? A gente nunca vai saber. Mas vai ter uma coisa aí que você vai entender. Enfim, yeah. Ela passava o tempo todo numa boate. É um clube, né? E lá, esses clubes, eles têm bastante karaokê, né? Aí, tipo, o dono daquele clube era um dos sócios da Avets, né? Que era o Masato Nakamura, né? Masato Matsura, que é o Matsuma... Qual é o nome dele? Tá difícil, hein? Qual é o nome, André? O nome do dono da Avets? Matsura. Enfim, o dono da Avets, ele viu, gostou dela, aí fez a proposta pra ela começar a cantar pra ele, né? Pra Avets. Só que eu acho que ela viu aquilo como uma proposta meio indecente, sabe? Como assim? Eu tô aqui, não sei o quê, numa boate... Tô aqui trabalhando! E aí ela meio que recusou, mas aí foi lá, insistiu, foi chato com ela, e aí depois de duas ou três tentativas, ela cedeu, enfim. O Live falou Matsura. Matsura, exato. Até ver como o lag tá muito bom. Enfim, aí nisso, ela tá vivendo meio que uma vida desregrada, sabe? Todo mundo falava que ela, tipo, ela é uma boa aluna no colégio, só que quando ela saiu da vida musical, ela meio que se desinteressou pelos estudos, viu que ela não é aquilo que ia ajudar ela em nada, e meio que começou a viver essa vida de boate, de ficar cantando, de sair por aí, sabe? E aí nisso, quando ela entrou pra Avets, ela passou por aquele treinamento, né, que antes do artista ser lançado no mercado, treinam, né? Tipo, parte vocal, performance, pesquisa de palco, tudo aquilo, né? E aí, tipo, ela não gostava de treinar, ela achava que os professores eram muito rígidos, que eram muito chatos, e ela começava a faltar as aulas, sabe? E o Matsumatsu ligava pra ela pra saber o que tava acontecendo e ela não falava nada, sabe? Com vergonha de perder a oportunidade. Até que ele falou assim, tá, tudo bem, não tá dando certo pra você. Então a gente vai levar você pros Estados Unidos pra você fazer um treinamento lá, que lá é diferente, e também vai seguir, você vai ter, ganhar também experiências de vida, tipo lá, entendeu? E nisso, ele meio que encorajou ela a compor as próprias músicas, fazer um trabalho próprio pra ela. É, aí ela foi pra lá, e, tipo, de lá ela conseguiu meio que se desenvolver como pessoa e como artista. Uma coisa interessante dessa ida dela pros Estados Unidos foi que ela não se americanizou, entendeu? Ela continuou sendo ela mesma, só que deu pra ver que ela, tipo, se desenvolveu bastante como pessoa, os pensamentos dela mudaram. Nessa época ela tinha quantos anos? Ela tinha menos de 18. Você tem ideia, André, quantos anos ela tinha na época do debut? O Live frisou aqui que o inglês dela é péssimo. Sim, o inglês ela não aprendeu muito bem. É, não aprendeu, enfim. É, então, ela tinha 17 anos na época do debut. Aí, tipo... E o André falou que lá no Zé ela só curtia também. Oi? O André falou que lá nos Estados Unidos ela só curtia também. Só curtia. E que não é 17 não, 19. Ah, tá. Mas pelo menos ela, tipo, conseguiu passar a escrever as próprias músicas, que é uma coisa que, tipo, não é qualquer artista que você vê. Você vê essas cantoras americanas que aparecem aí, essas idolzinhas, tipo, elas nem... Elas são, tipo, uma imagem montada e não, elas não participam. No Japão mesmo. É uma imagem montada e tá ali só... É, tipo, ela só é a imagem, praticamente. A imagem e o canto. O trabalho de verdade é todo feito por trás, sabe? Todo... Quem escreve são outras pessoas, quem produz são outras pessoas e tal. E ali ela começou a despertar essa vontade de também estar... Ser uma artista completa, entendeu? Também compor as suas músicas, transmitir uma mensagem pro público. Isso é uma coisa que depois ia ficar muito, muito focado. É, André, você não tá conseguindo falar direito? Fala alguma coisa. Ele tá só escrevendo, né? André, fala... Ah, tá. Faz o seguinte, eu leio o Live e você lê o André, beleza? Certo. Tá, enfim, voltando. Ela finalmente debutou com o primeiro single dela, que é o Poker Face. Que muita gente, né, não tem como não comparar, né, com uma cantora toda a atualidade da música pop americana, né. Também debutou com a música... Eu não sei de quem você tá falando. Não sabe? Não. Então, é uma cantora, assim, de maior expressão na atualidade. E ela também, por acaso, destino, ela debutou com uma música chamada Poker Face. Mamamamama Poker Face. Pois é, o Live, ele fez aquela coisa que todos nós nos seguramos pra não fazer. O Poker Face. Certo. Amar Poker Face. Então... E eu estou me importando tanto que estou folheando um exemplar de Vampiros do Oriente. Certo, continue fazendo isso. É... Então, ela... A princípio ela falou que ela não gostava muito da música, mas quando ela foi gravar a Poker Face, ela falou que ela sentiu uma transparência na letra, que não é uma letra, tipo, fútil, que ela conseguia se enxergar naquilo, e meio que a partir dali ela conseguiu transmitir uma emoção com aquela música, né? Ela lançou o Poker Face, vamos ver se aqui no negócio se o single vendeu bem. Então foi um bom resultado. A partir dali ela começou a ganhar mais e mais sucesso, tipo, disparou como cantora. O Live comentou que vocês já entenderam que eu não ligo, pode parar de frisar. Mas tá sendo divertido narrar as coisas que eu faço quando faço algo diferente. Ok. Então, foi um sucesso razoável pra uma artista iniciante, né? O André tá falando aqui que ela mudou as letras um pouco antes de lançar a música, pra se adequar aquilo que ela queria, pra mostrar também que ela já tava ganhando um pouco de independência, né? Então, voltando, ela começou a ganhar cada vez mais destaque. Aí a Yumi Hamasaki, que o grande público, começou a vir à tona. É, por causa que o Japão, ele desde sempre, ele sempre foi focado em cantoras, na verdade. Porque hoje em dia a gente vive a realidade dos idols, mas até, tipo, alguns anos atrás, os grandes sucessos do Japão sempre era uma cantora. Sempre tinha uma diva que encabeçava a música japonesa. Antes dela foi a Seiko Matsuda, e teve a Momoi Sakaguchi, tipo, várias, sempre teve uma cantora que era a maior de todas. É a mãe da Ricardo Tada, também foi uma grande cantora nos anos... Ela cantava? Ah, ouvi falar disso recentemente, na verdade. Eu não sabia disso. Então, sempre, o Japão sempre teve uma cantora, sabe? Que é a cantora foda, a diva, entendeu? Mas a Tada é o pai dela, que é estrangeiro, né? Ou a mãe também era? É, acho que a mãe, o pai dela, enfim... Ou a mãe já era mestiça? O pai é japa, a mãe nasceu nos Estados Unidos. Não, o pai é japa, a mãe é japa e ela nasceu nos Estados Unidos porque os dois trabalhavam com música americana, eram produtores na época. Entendi. Entendeu? É, aí a carreira dela começou a disparar, né, tipo, e a voz dela no início, se você for perceber, era muito anasalada. Ah, o Live tá contando aqui uma coisa interessante da Otada, que quando ela vai falar o título da música, ela fala do jeito japonês de pronunciar em inglês, né, aí quando ela tá cantando e fala a mesma palavra no meio da música, ela fala direitinho. Sim, é por causa que o japonês não ia entender, sabe, se ela falasse inglês certo. Então quando ela tá falando da música, ela fala com o japonês inglês, e quando ela tá cantando na música, ela canta aquela música, meu Deus, ela tá cantando inglês de verdade. Enquanto a Yumi não, ela canta inglês o tempo todo. Que é o que ela sabe fazer, né? É. Então ela, no início da carreira dela, ela tinha uma voz bem fina, sabe? Tipo, bem anasalada. E tipo, uma coisa que... Live assim, frisou aqui, né? Que é bem aguda. Bem aguda, sabe? Tipo, uma parada que tipo, ela não é uma cantora, tipo, que é bom você mostrar pro amigo seu, sabe? Ah, essa questão do anasalamento, eu não sei. Você faz ideia de por que os japoneses cantam tão anasalado, sabe? Então, eu acho que, tipo assim... É da origem mesmo, da forma como eles cantavam. O André pode explicar isso. Segundo live, é genética. Então, o André pode explicar isso melhor, mas, enfim, eu também tenho o lado da genética, mas eles também, assim, apreciam a identidade, sabe? Você cantar sendo você mesmo, você ter uma voz única, sabe? Então, algumas pessoas têm que ter o vozeirão pra ser cantores e outras podem usar essa voz pra serem elas mesmas, sabe? Você não precisa entrar no molde pra você. E o que que isso tem a ver com anasalamento, gente? Então, você pode ter uma voz anasalada e faz a sua identidade. Ah, sim, não. Tô dizendo o seguinte. Tô dizendo que é bem comum, né? Tem bastante gente que canta anasalado. Sim, isso é bem da genética. Isso é mais normal da cultura de idol. As cantoras mesmo não têm esse costume, né, de cantar anasalado. Como o André falou aqui, a voz nasal, ela é mais é vista como fofa, como bonitinha, sabe? Ah, sim. E outra coisa é que as músicas... A gente já viu vários caras cantando anasalado também, né? É. Segundo live, a Yu pode tudo. A Yu pode por aí. Então, as músicas dela, as primeiras músicas, elas tinham bastante aquela produção dos anos 90, sabe? Uma coisa que também não é legal, tipo, você escutar hoje em dia, que é aquela... A música dos anos 90, sabe? Tipo, tem muito teclado, produção um pouco mais simples, sabe? Tipo, uma coisa que você com certeza não vai ver nas músicas atuais dela, que é, tipo, muito produção, hiperprodução musical, enfim. E aí ela partiu pra uma carreira de mega sucesso, 1998-1999, lançando, tipo, 6, 7, 8 singles por ano, 2 álbuns por ano, vendendo 1 milhão a cada álbum, mais de 100 mil por single, entendeu? Ela realmente se tornou um produto muito potencial, entendeu? Em 2000, chegando em 2000, ela já fez uma trilogia de singles, sabe? Que ela, além, nessa época ela já tava bem, assim, tomando conta do próprio trabalho, sabe? Ela Live, ele falou, ela fez a Avex, eu não sei o que ele quer dizer com isso. Sim, é porque teve uma pesquisa que fizeram em algum ponto da carreira da Yamasaki, que mostrava que, tipo, ela é responsável por 40%... Pela existência da Avex? Não, por 40% do faturamento da Avex naquele ano, entendeu? Então, ela é uma cantora de enorme peso durante uma época. Aquele negócio, nessa época ela era a cantora mor. Ela segurou a gravadora, né? Um ritmo com certeza, ela tinha um ritmo de trabalho insano, que nenhum artista, que nem a equipe 48 tem hoje em dia, sabe? Ela tava lá pra caramba. Só me situando, em que ano a gente tá? A gente tá no início dos anos 2000, final dos anos 90. Ah, sim. Certo. Em 1999, ela lançou o primeiro single que eu percebo ter uma parada tipo de visualismo, que foi o Whatever, que nesse clipe, até então, os clipes dela eram bem simples, era uma cantora que tava crescendo. Aí, como ela começou a ganhar muito dinheiro, aí a Avex começou a investir mais nela, ela começou a colocar, tipo, estrangeiros pra participar dos clipes dela, começou a colocar clipes abstratos, com significado, e nessa época a música dela ganhou um tom de Eurobeat, né, que foi uma coisa que tava ganhando força naquela época, e já passou, sabe? O Live em Fanboy tá comentando aqui que nessa época ela ficava triste porque ela não podia mais ir na loja de conveniência. Eu não entendi o que ele tá querendo dizer. Qual o problema? Ah, então, ela ficou muito famosa, né? Ah, ela tava muito famosa, ela não conseguia mais ir, né? Enfim, Live. E ele comentou o que você já falou, que ela escreve as próprias músicas. Sim, nessa época, depois de 1989, 2000, ela lançou uma trilogia de singles, né? Que foi, tipo, 3 singles seguidos, né? Acho que foi o... Me corrija se eu tô errado, André. Foi o Faraway, o Sizzles e o Surreal. Alô, André? Eu tô escrevendo. Você tá lendo que eu tô escrevendo? Tá, foi o Vogue, o Faraway e o Seasons. Foram 3 músicas, os clipes também se completam. E, tipo, as capas dos CDs também, tipo, uma tem relação direta com a outra, sabe? Um trabalho bem interessante. Nesse single, putz, foi um sucesso estrondoso. E ligação direta? As capas, você consegue colocar lado a lado e fazer uma imagem grande? Então, é tipo assim, deixa eu mostrar aqui pra você. Eu tenho aqui as fotos. É que, tipo assim, as fotos têm uma ligação direta. Vou te mostrar aqui. Na primeira, o Vogue, passando aqui o link, ela olhando pro horizonte. O Faraway mostra essa foto dela olhando pro horizonte como se fosse um retrato jogado no mar. Ah, bacana, entendi. E o Seasons mostra... Calma, tá abrindo. Mostra ela segurando essa foto que foi jogada pelo mar. entendeu? Então, é quando tivesse contando a historinha. Sim, e os clipes também são continuados, entendeu? Acaba um clipe e continua o outro. O live escreveu em caps, conceito. É, exato. Aí eu já tava com muito, assim, esses clipes muito abstratos que você realmente tem que parar pra entender, que você não consegue, tipo, assimilar o que ela tá tentando passar. E ela realmente tá, além de fazer o trabalho dela, ela tá tentando transmitir uma mensagem. Agora vamos ver o que estão passando. Ela tinha os melhores clipes, o André tá falando aqui que ela tinha os melhores clipes na época, o resto era tudo simples. Por causa que realmente, nos anos 90, o Japão, ele tava ganhando muito dinheiro, mas ele ainda não sabia como investir, sabe? Ainda não tinha toda essa tecnologia que existe hoje disponível. É, o Live comentou que não dá pra entender mesmo, mas tô ok com isso, é cult. É. E dá pra dizer que a Yumi foi pros clipes o que no Japão, o que o Michael Jackson foi aqui? Por um pequeno espaço de tempo, eu diria que foi. Mas é o seguinte, é a pessoa que impulsionou o coisas mais complexas, sabe? Sim, com certeza. Em relação à competitividade, não tem nem o que usar como referência é a Yumi Hamasaki. Ainda mais pra época, né? Início dos anos 2000, quem fazia essas coisas, né? E nessa época, como o André falou aqui, no, enfim, na mensagem, ela começou a usar visualismo, entendeu? Ela começou a se vestir de roxo, pintar o cabelo de amarelo, sabe? Tipo, quer dizer, pintar o cabelo de azul, sabe? E essas coisas tinham significado dentro da música. E é uma coisa, tipo, ela meio que conflite com o pessoal quando fala de visualismo, conflite um pouco com a ideia de visual kei. Porque o visual kei usa a imagem, sim, mas usa de um modo que choca tanto que a sociedade não consegue aceitar, entendeu? O visualismo da Yumi é um visualismo que não choca e a sociedade consegue captar alguma coisa daquilo, entendeu? Não, eu acho bem próximo com das cantoras pop daqui, né? Sim, sim, por aí. Eu lembro da de um qualidade, clipe, né? Eu lembro de um clipe específico da Yumi, que eu imagino que seja bem mais recente, que tem ela tipo numa fábrica de marionetes, ela tem umas unhas gigantes e tal. Sim. E tem uma cara bem clipe de cantora pop daqui mesmo, sabe? Uma coisa bem Madonna, um pouco Lady Gaga hoje em dia e tal. É, então, como a gente falou, sabe? Tipo, no início, com o Poker Face, as comparações atualmente são inevitáveis. Tanto que com a Lady Gaga, com Madonna, ela vive sendo comparada com essas cantoras, né? Muito se vai, tipo, de que no mundo pop... ele faz muito autorreferência, sabe? Você sempre vê uma usando a mesma roupa que a outra já usou, ou nomes de músicas, lugares onde os clipes foram gravados iguais, sabe? Mas mesmo assim, se for dizer que quem foi mais original, eu diria que foi a Yumi, porque, tipo, a Yumi tá surgindo agora, a Yumi existe há mais de 10 anos e sempre usou visualismo. A Lady Gaga começou a fazer sucesso agora e tá fingindo que ela que inventou essas coisas, sabe? É, o Live Fanboy aqui escreveu que a Yumi interpreta uma personagem diferente a cada single, a cada clipe, ela sim é teatral, Lady Gaga só quer chocar de forma barata. Eu concordo com o Live. Eu concordo um pouquinho com ele também, porque chega de um monte de homem agarrando Lady Gaga nos clipes, vamos fazer algo diferente. Infelizmente eu não posso, porque tem clipes da Yumi que acontece a mesma coisa, mas não são todos. É, o problema da Lady Gaga é que são todos, né? Todos os clipes da Lady Gaga são sobre isso, sobre como vários caras agarram ela em algum momento. É assim, já entrando nesse assunto, a Lady Gaga, ocidentalmente, a música pop é muito vista, esse lado de cantores é muito vista como se o único público-alvo de cantores é o público gay. No Japão é diferente. No Japão, tipo, tem música pra todos os tipos de pessoas, entendeu? Então, pode até ser que muito da fanbase da Yumi seja gay. Mas, sabe, ela não fica batendo nessa tecla o tempo todo como a Lady Gaga, entendeu? Por causa que ela sabe que ela tem todos os tipos de pessoas como fã, entendeu? É, foi o principal dela é transmitir uma mensagem de sentimento. Qualquer pessoa pode se identificar. Enquanto a Lady Gaga passa uma mensagem de tunts, tunts, tunts, aceite como você é e enfim, entendeu? Foi o que o Live acabou de comentar aqui, que a Yumi é muito mais multifacetada, né? Uh-huh. Ela não se prende a uma coisa só, enquanto a Gaga tá presa. Certo. Enfim, voltando, ela fez essa trilogia de singles aí, que foi um grande sucesso. Nessa época, também veio o primeiro Ayumits, né? Que foi a primeira trabalho de remixes, usando as músicas da Yumi. Por quê? Porque na época o Eurobeat estava fazendo sucesso, né? O Parapara, o Beat, essas coisas. E a Yumi, querendo ou não, ela é uma cantora pop. Ela variava muito. Só que tem alguns ritmos que você não consegue, tipo, fazer na música pop. Que o público normal não vai gostar daquilo. Então ela usou fez esse projeto paralelo, o Ayumit, que é um álbum, faz um remix de músicas dela, onde ela transforma as músicas dela para ritmos de dança, para ritmos de trance, né, que é uma coisa mais rave, né, e para ritmos de orquestra, de músicas com instrumentais orquestrados. Nisso ela conseguiu uma variabilidade musical enorme, conseguiu atingir muito mais públicos do que ela atingiria só com música pop. Ela conseguiu entrar nas boates, ela conseguiu fazer música para as pessoas dançarem, ela conseguiu fazer músicas tipo complexas do ponto de vista musical, com essas músicas de orquestra. Ela já estava se tornando aquela cantora completa em estilos musicais, porque é uma coisa tipo natural das cantoras de pop. Por exemplo, você não consegue imaginar a Lady Gaga fazendo rock, a Katy Perry fazendo reggae, a outra cantora fazendo rap. Aliás, um adendo desnecessário. Pode fazer todos os ritmos musicais e o público aceita isso. Fala. Um adendo desnecessário. Eu tava falando mal da Lady Gaga, mas lembrei que eu gosto bastante dela, de homem. Ficou bacana. Ah, sim. Tem um tupete, né, cara? Eu tô ligado. O tupete sempre me ganha. É incrível. Não. Na verdade, eu não gosto da Lady Gaga. Enfim. Eu não tenho nem o que falar bem ou mal dela. Só uma coisa que, tipo, não me interessa. Eu acho a Lady Gaga, é engraçado quando eu vejo uma entrevista com a Lady Gaga, que ela é bem mais normal do que as pessoas pintam, né? Ela é só uma garota. Então, eu já vi uma entrevista com ela também. Só que ela meio que fica batendo nessa tecla do público-alvo, dela ser estranha, dela usar visualismo só o tempo todo. Não é um trabalho pra ela. Vive disso, chocando o tempo todo, sabe? Tá dando dinheiro pra ela, né? Quanto a Yumi, com certeza, fora do trabalho dela, ela é uma pessoa, sabe? Ela deixa. Tem uma hora da carreira dela que ela deixou isso bem claro, entendeu? Uhum. André, por favor, tenta falar, porque você tá chato, só eu falando da Yumi. Então. Ó, o Live escreveu que ela sabe que é um. Ela sabe que é um produto e ela separa as coisas. Sim. A Yumi. Meu, vi entrevista com a Gaga comendo papel da entrevista. Ela estranha, né? Certo. Ah, gente, é querendo assim, é querendo chamar atenção, pô. É. Então, mas a. Sem contar que comeu papel bacana. Quando era criança, eu fazia bastante. Comer trevo. Nossa, trevo é gostoso. Trevo de quatro folhas? Também, eu já achei, já comi. E aí você comeu um trevo de quatro folhas quando você achou, certo? Tá, certo. Eu achei e comi. Eu tenho sorte pro resto da minha vida, mas esqueci que a gente, né? Então. Você digere, né? E bota pra fora. É, cara. Exatamente. Bota pra fora. Você ia falar uma coisa da Yumi? É, que parte que você tava dela, da carreira dela? Eu tava falando que ela tava. Do Yumi, que ela tava bem variada nos ritmos musicais. É verdade. Continue essa parte. Tá, depois do Ayumit, veio um caso, um ponto bem polêmico da carreira dela, que foi quando ela lançou o primeiro best álbum. No Japão, os artistas, é meio padrão isso. É, de cada 3 em 3 álbuns originais, inéditas, músicas novas, o artista meio que é padrão ele fazer um álbum best, uma coletânea com todos os singles e músicas mais bem sucedidas, né? Ryo, o Levin tá perguntando se o documentário que ela chora foi nessa época. Foi em 2004, mas fala sobre essa época. Sim, fala sobre essa época. Então, é normal do Japão, de cada 3 em 3, a cada ano o artista normalmente lança um álbum. Se o artista for muito famoso, ele lança 2 álbuns a cada ano. Atualmente isso não é muito utilizado, mas a Yumi teve anos que ela lançou 2 álbuns. Então, de 3 em 3 álbuns é normal o artista lançar uma coletânea com os maiores sucessos, com todos os singles, que chama Best Álbum, né? E esses álbuns, normalmente, além de chamar atenção do público que é fã, ele normalmente chama muita atenção do público que não é fã, que não teve a paciência de comprar cada single, cada álbum da Yumi, entendeu? Então esses álbuns costumam vender bem mais, por causa que tem um. Chama mais atenção do público casual, entendeu? Uhum. E a Yumi, na época, ela não queria lançar o álbum, porque. Pode contar essa parte. Então, ela. Porque foi o seguinte: ela tinha lançado seus 2 álbuns anteriores, 2 em 99 e 1 em 2000. Ou seja, ela tinha lançado 3 álbuns em 2 anos só. E era o quarto ano da carreira dela, ou seja, ela que era muito cedo e ela queria que o best album dela fosse dado quando ela se sentisse preparada, tá? Ela não imaginava que ia lançar tão cedo, com 4 anos de carreira. 4 anos até de carreira, né? Mas aí puxaram ela e falaram: não, a gente vai lançar o best album. Na data tal. E calhou ter no mesmo lançamento do álbum da Dora da Ricardo. Então, repetindo, calhou do best álbum da Yumi cair no mesmo dia do segundo, quarto, terceiro álbum original da Ricardo Tada, né, que foi o Distance. Uhum. Então meio que a gravadora Avitz, ela forçou uma rivalidade entre as duas cantoras, porque a Yumi, ela sempre foi referência em singles. Singles a Yumi, tipo, tava vendendo muito. Mas em álbuns, a Ricardo Tada, ela se revelou pra caramba, sabe? O primeiro álbum da exaltada até hoje, o álbum que mais vendeu no Japão, entendeu? Então em álbuns ela sempre foi muito mais forte. Então eles fizeram isso, botar o álbum Best da Yumi pra competir contra o álbum novo da Utada, pra meio que forçar uma rivalidade entre as duas e fazer as duas venderem, sabe? Mais do que o esperado. E foi exatamente o que aconteceu. Mas, isso, pode contar, André, como a Yumi reagiu a tudo isso? Então, a Yumi no princípio ela não queria de jeito nenhum lançar o Best, ela falou que não, que era muito mal, mas a EX forçou ela. Aí a primeira coisa que ela foi fazer é que ela regravou algumas músicas. Porque principalmente... ela não podia interferir em nada, né? Tipo, foi uma imposição da gravadora, né? E ela tinha os planos dela, eu quero fazer do meu jeito, porque tudo na vida, na carreira musical dela, ela faz do jeito dela, interfere tudo que ela pode, e se tem que culpar alguém, como ela própria disse numa entrevista, que culpem só ela, não culpem as pessoas que trabalham com ela. Então, foi meio com uma imposição e ela não podia fazer nada. Então, ela fez o máximo que ela pôde pra interferir. Ela, como ele falou, ela regravou algumas músicas, né? Falando dela. Ela regravou algumas músicas e também ela fez meio um protesto na capa do álbum, que é ela chorando. Tanto que tem até uma série de fotos que foram as escolhidas, que todas as fotos ela tá chorando. Todas as fotos. Aí foi escolhida, dessas fotos foi escolhida uma só pra capa do álbum. Ela tentou passar uma mensagem com subliminar, né? Com as capas e toda a promoção, porque ela meio que passou, acho que foi mais de 40 revistas que ela teve que participar e ser capa naquela época pra se promover. Então você via, né? Ela tava em todas as revistas. E pra promover o Best Album, fizeram uma promoção muito pesada em cima dela, e ela teve que fazer, e ela meio que passou essas mensagens subliminais, tanto nas fotos, assim, tipo, ela não queria fazer aquilo, ela até chegou a deixar mensagens que ela queria parar de cantar, que ela queria sair da Ivete, que ela não tava contente com aquilo. E o documentário, tal documentário que o Lavin falou, foi feito alguns anos depois, então, né? Sim, mostra com ela falando sobre isso e chorando. Sim, então, o... Mais aí, alguma coisa pra falar? Fala. Então, aí, melhor foi o lançamento, né? Que quando lançou, na primeira semana... O Lavin tá comentando de problema de ouvido. Foi nessa época que ela começou a ter? Não, foi um pouco à frente, calma. É um pouquinho à frente. Mas então, na semana de lançamento, lançou os dois álbuns, o da Utada, Distance, e o Way Best da Ayo. Imagina, os dois álbuns com uma promoção muito pesada. A primeira semana dos dois álbuns é as duas primeiras semanas que o primeiro lugar ficou com a Utada, o segundo com a Ayo. Aí no mundo, o álbum que vendeu mais na primeira semana foi esse, o da Utada. E o segundo álbum que vendeu mais em uma semana foi da Yumi. Ou seja, acho que ficaram primeiro até nos rankings mundiais, entendeu? No ranking mundial. E no começo, a Yumi perdeu por diferença muito pouca, baixa, porque foram mais de 2 milhões de cópias, cada uma, muito mais de 2 milhões pra cada uma. E o interessante é que depois, na semana seguinte, a Yu conseguiu pro lugar e a Utada foi em segundo. Mas mesmo assim, nas vendas gerais, a Utada passou a Yumi, né? Passou, mas a diferença é baixa, não é tão alta não. Certo. Então, depois desse fato aí do Waybash, ela meio que mostrou que ela vendeu bem e tal, e que não foi má ideia dos sócios da Ivete impor isso pra ela, e ela decidiu continuar na Ivete e continuar cantando. Mesmo assim, ela deixou essa mensagem, que ela tava muito infeliz com aquilo. Em 2002, aconteceu várias coisas na carreira dela. Primeiro, que teve um Ination, né? Que foi um programa que tem um show que é feito com todos os artistas da Ivete e fizeram um projeto Song Nation, que é um projeto que era beneficente, né? Pra ajudar alguma coisa que tinha acontecido naquele ano. Algum desastre que aconteceu lá no Japão. Nisso, vários artistas da Ivete, que não costumam fazer colaborações, fizeram colaborações especiais. Nisso, foca que a Yumi Hamasaki, até então, 2002, com 4 e 5 anos de carreira, nunca tinha feito uma colaboração antes. E ela fez essa primeira com a Keiko, que é uma artista do Globe, né? Banda também bem influente no Eurobeat, fez essa música em colaboração. Globo é bacana pra caramba, adoro o Globo. Já escutou? Então, ela fez com a... completa. É muito legal. Enfim, ela fez com a vocalista do Globo e foi até então a única colaboração da carreira dela, sabe? Ela meio que coloca essa imagem, tipo, eu sou diva, eu sou poderosa, eu não preciso fazer colaborações, não preciso ajudar ninguém, sabe? Eu sou mais eu, entendeu? Ela meio que bota essa posição, enquanto todas essas cantoras fazem colaborações com todos os tipos de artistas, e ela não faz. O Live comentou que é verdade, ela é tudo aí mesmo. Ah, então. E o que mais? Em 2002, ela lançou álbum Rainbow, né? Que foi um álbum que não, lançou o A-Bash, né? Não, A-Ballads, né? Que lançou o Rainbow, não foi, André? A música Rainbow tá no A-Ballads. Ah, então. Ela lançou o A-Bash, A-Ballads, que foi uma coletânea de baladas, né? E ela lança o Rainbow. Nessa época, ela marcou duas coisas. Primeiro que ela já tava com uma diversidade musical enorme, ela já tinha deixado tudo aqui. Ela já tava, tipo, fazendo todo tipo de música, tinha um nível de produção musical muito superior a todos os artistas da época. A voz dela, ela meio que deixou de ser tão anasalada, tanto que quando ela regravou as músicas do Playbash, ela mudou um pouco a voz dela daquelas músicas. E nessa época também, ela meio que começou a olhar para o mercado internacional. Ela começou a pensar, e se eu conseguir fazer minhas músicas fazerem sucesso na Europa e nos Estados Unidos? Nisso, ela começou a tentar fazer músicas em inglês, também com o sentido, tipo assim, ela tem muito de carregar a mensagem, sentimento das músicas. Então ela pensou assim, se eu fizer músicas em inglês, eu vou conseguir passar a minha mensagem para o mundo todo, sabe? Ela pensou, Mesmo que o resto do mundo não consiga entender nada do que eu tô falando. Exato, foi exatamente isso. Eu vou cantar músicas com meu inglês péssimo e vou querer que as pessoas do mundo todo se esforcem pra entender o que eu estou falando. Foi isso que ela quis fazer. E também em 2002, ela fez um programa de variedades, né, que no Japão isso é bastante importante pra você manter a popularidade, né, que foi o programa que chamava Are You Ready, né, que era um programa que ela entrevistava outros artistas. Nessa época que rolou aquele vídeo clássico dela cantando música de Natal com gato. Exato, foi nessa época. Ela tinha todos os artistas que estavam lançando música na época, iam no programa dela, conversavam com ela, faziam uma coisa de comida com ela, e no final faziam uma colaboração com ela, entendeu? Isso, então, foi só nessa parte do programa que ela fazia colaborações com os artistas. É, tipo, tirando isso, ela nunca só tinha feito mesmo essa colaboração beneficente com a Keiko do Globo. O Live tá comentando que ela podia ser jurada do X-Factor Japão. É, quem sabe, né? Eu acho que, enfim... Talvez, né? É engraçado, o Japão ele não importa esses programas de calouro, né? Não. A Ásia toda já tá importando, mas o Japão não. Continua firme forte. Não, é porque eu acho que o Japão tem consciência que os artistas, o mercado musical não está propenso a absorver artistas no momento, entendeu? Ah, então, já tem gente demais, né? Já tem o IKB48, entendeu? E a moda agora são idols, não são artistas. Então, uh-huh. Pra que você botar pessoas no mercado se quem vai fazer sucesso, na verdade, é alguém que vai sorrir pra câmera, sabe? E não, sim, quem canta bem, entendeu? Então, acho que o japonês, ele também tem outra ideia do entretenimento, e não dá tanto valor a reality show, sabe? Sim, como sim. Os outros países, sabe? Enfim, nisso, ela lançou outro álbum da carreira dela, que foi o I Am, né? E nisso tinha acabado de acontecer. Fala, pode falar. Então, até então, todos os álbuns dela se vendendo milhões de cópias. O I Am é interessante porque é a primeira vez que ela compôs, porque ela não escreveu somente, que nem ela tinha feito pra música M, que é um dos maiores sucessos dela. Envolve um pouco de a música também, só que ela colocou um alter ego dela, que é o Crea, o nome, né? Então, deixa eu, só se você não entendeu o que ele falou. Traduz aí, Rô. Então, além desse álbum, I Am, ela, além de escrever as letras, ela também compôs as músicas. Ela fez essa parte que os artistas não costumam fazer, de compor, colocar as notas, sabe? Tipo, ela fez... Sim, compôs a melodia, a gente entendeu. Compôs a melodia de todas as músicas, e ela usou um alter ego, pra pessoal não cair em cima dela, tipo, de cara. Ela usou um alter ego chamado Crea, é. E também é importante a capa, porque ela colocou uma pomba por causa de setembro. É, o álbum ia meio... A capa é meio que seguia um sentido, onde? Tipo, de ela é a Eva no deserto e tal. No final das contas, ela colocou uma pomba no ombro dela pra representar a paz, tudo que tava acontecendo no mundo naquela época de terrorismo que tinha acabado de acontecer o atentado do 11 de setembro. Então, esse álbum foi um grande sucesso, e a música que também, pra destacar esse álbum, foi a M, né, que é uma música que o single, acho que foi o último single dela a fazer um sucesso estrondoso, que foi uma música que também tem muito a ver com que ela tá na igreja católica, que mostra um pouco do lado espiritual da Yumi, que ela nunca também deixou isso muito, muito claro, de qual é a religião dela, mas a partir dessa música, que fala bastante sobre catolicismo, dá de entender que ela talvez seria mais adepta ao catolicismo, entendeu? Então, passando pro próximo... O Levin falou só uma palavra, Maria. É Maria, é o nome, é a frase, o nome da música. Da música. Ah, tá. É o nome da... Maria, sabe? Tipo, aí é boom a música, entendeu? Sim, sim, sim. Então, em 2003, ela meio que entra, ela meio que enxerga o que ela tava sendo na agência, sabe? Tipo, ela já tinha vendido pra caramba, sabe? Ela tá vendo que tava comendo couro dela, sabe? Trabalhando pra caramba, tava lançando vários singles por ano, vários álbuns e tal. Ela tava tendo... O Live falou que é crise de meia idade. É, ela tava, tipo... É meio que, tipo, tô trabalhando, fazendo tudo isso pra quê, sabe? Tipo, é... Pra que eu tô dando tanto de mim? Nisso, ela começou a estar nesse conflito de produto, sabe? Eu sou uma pessoa de... Eu sou uma pessoa... As pessoas me veem como uma pessoa ou como um produto, entendeu? Então, ela meio que naquele ano, ela decidiu que o álbum que ela ia escrever naquele ano não ia ter pressão. Tipo assim, as músicas que eu vou escrever não são músicas que eu tô escrevendo essas músicas para as pessoas gostarem. Ah, eu vou escrever isso porque vai ter um grande impacto. Eu vou escrever isso porque as pessoas vão gostar. Ela meio que escreveu uma coisa... Ela resolveu fazer um álbum pra ela, né? Pra ela, exato. Meio que indo contra os impactos comerciais. Essa visão de que eu sou um produto, eu só sirvo pra vender as coisas. Então eu vou fazer uma coisa pra mim. Nisso ela escreveu esse álbum que é uma story, que além de ser bastante carregado emocionalmente, ela também mostra, tipo, conta, é um álbum bastante biográfico. Ela fala bastante sobre os sentimentos dela, enfim, essas coisas. E o álbum teve um bom feedback, apesar de... Não foi, André, foi o primeiro álbum dela que não vendeu 1 milhão de cópias. Exato. Esse mesmo, calma aí, deixa eu lembrar aqui. Não, ele tem 1 milhão de cópias, sim. Ah, então. Aí, mesmo assim, mesmo sendo tem esse apelo comercial todo, o álbum ainda conseguiu vender 1 milhão de cópias. Enfim, depois disso, ela, nessa época de 2003, ela começou a apostar muito na diversidade étnica nos clipes, e ela começou, quase todos os clipes dela começaram a ser filmados fora do Japão. Clipes difíceis de entender, ela já tinha. Agora, eu vou botar aí todo o dinheiro que a minha agência tá investindo em mim, vou fazer clipes só em outros países, entendeu? Não que ela deixou de fazer clipes no Japão, mas ela começou a meio que, tipo, gastar muito dinheiro com os clipes, sabe? E nessa época ela entrou, tipo, pra história dos clipes mais caros, assim, que existem, sabe? Aí ela começou a fazer clipes, tipo, no Havaí, em vários países. Nisso, ela entrou na lista dos clipes mais caros do mundo, que ela fez um clipe no Havaí chamado Fairyland, que ela meio que construiu uma casa de praia gigante. E o clipe épico, sabe? Tipo, passando pela ilha toda, contando uma historinha. No final do clipe, ela meio que tem que destruir toda a casa que eles tinham construído, entendeu? Pra causar todo aquele drama, entendeu? Então, esse acho que, se não me engano, tá na lista dos 10 ou dos 20 clipes mais caros do mundo. É, o Live comentou que é foda esse clipe. É. Logo em seguida, ela fez um clipe chamado Jewel, que joia, né? Em que ela usou só. É um clipe, assim, que chama menos atenção visualmente. Que é um clipe que ela tá, assim, cercada de joias, assim, por todos os lados. E também esse clipe também custou mais de $1 milhão. Também tá na lista dos clipes mais caros do mundo, não? É, não, se, quanto ao outro, o Levin tá falando que ele não consegue acreditar no lançamento, que ele acha que é mentira, que não tem como ter sido tão caro, só uma ilha com muita palha. Mas, enfim, o clipe é bastante épico, bem produzido e tudo. E depois fizeram esse clipe, que é o das joias, que custou também mais de $1 milhão, porque todas as joias que ela usou, tudo que tava ao redor dela era tudo real, todos os diamantes e tal. E nisso ela começou a esbanjar bastante, né? Fez clipes em todos os lugares do mundo. Sim, tanto que... Então, Lady Night gastou 8 milhões. Então, ela começou a meio que tentar passar também uma imagem meio global, né? Então, muita gente espera que ela ainda venha ao Brasil, né? Gravar um clipe, por causa que ela já foi pra vários lugares do mundo. Então, o André tá falando aqui que teve um clipe dela, Lady Night, custou $8 milhões e foi gravado numa boate, né? Tipo, o que que tem de tão caro gravar numa boate? É, o Live ainda comentou que só tem areia, o clipe é bonito e pãs, mas só tem areia e palha, impossível, esses valores são exagerados. É, enfim, eu acho que custou aquilo mesmo tudo por causa que a casa que criaram era bem grande, afinal das contas tinham que destruir, sabe? Eu achei que pelo menos a casa deve ter custado $1 milhão. É, a ilha também foi na Havaí, pãs, imagina que a locação seria muito barata. É, trazer a equipe toda pra lá. Enfim, depois disso ela começou a se desenvolver muito como cantora, só que aí ela veio a queda em vendas, entendeu? Ela não conseguiu mais vender mais $1 milhão com cada álbum. O mercado musical também tava mudando, sabe? É meio que desvalorizar, assim, as cantoras, que foi o que o Japão sempre valorizou. E ela, meio como ela é cantora de maior expressão, ela foi a que mais foi puxada pra baixo, entendeu? Porque ela parou de lançar milhares de singles por ano, ela começou a ter os álbuns venderam menos, mas mesmo assim ela sempre continuou sendo a cantora mais fora do Japão. E nisso, em 2007, ela meio que mudou bastante a voz dela. Ela deixou de ter aquela coisa nasalada pra ter uma voz bem grossa. Isso na música Talking to Myself, ficou gravado, se não me engano, na Tailândia. Tá. Nisso, em 2008, ela... Não, no, em 2007 ainda, muito, a mídia começou a cair em cima dela, a respeito da vida pessoal dela, porque em 2001 ela anunciou que tava tava namorando o Tomoe Nagase, né? Acho que é um... Lésbica, ninguém nunca falou que ela era, não, falou? Ah, tem uns rumores, assim, de que ela... Ah, japonês adora mais, dizer... Ainda mais japonês quando... adora dizer que qualquer mulher que é minimamente forte é lésbica. Sim, ainda mais quando tinha esses rumores de rivalidade com a Altada ou com a Kodakumi, o pessoal, ah, será que aquelas duas... Com a Altada, tanto, por causa que elas realmente não são da mesma agência, não tem nada a ver. Mas como a Kodakumi também é da Evitz, elas às vezes estão juntas, a pessoa fala que elas são muito amigas, que elas são muito íntimas, talvez, sei lá, sabe, enfim. É, mas assim, sobre ela sempre teve um namorado, desde sempre, né? Tipo, desde 2001 ela assumiu o namoro com o Tomoe Nagase, que é da Jones, né? Que é do Tóquio, o crush do Tóquio, que ela supostamente teria conhecido ele quando ela tentou carreira de atriz. E aí a imprensa começou a cair em cima dela sobre aquela coisa que sempre cai em cima: você vai casar quando? Será que vocês vão casar e tal? Começou a cair muito, muito esses rumores. Só que aí ela, ao invés de confirmar, né, o casamento, ela meio que anunciou que eles tinham se separado, depois de 8 anos de namoro assumido. E que foi, houve um choque para todos os fãs dela. É, nisso, é bastante informar que, tipo, o cara era da Jones, ele é idol, né, e da agência mais foda que tem, sabe, pra boys band lá no Japão. E normalmente esses idols não podem namorar. Mas como ela era a Ayumi, sabe, tipo, ela não era vista como uma ameaça pras fãs, sabe? Uhum. Ela não era uma pessoa normal namorando o meu ídolo, sabe? Ela era a Ayumi, a pessoa que você nunca vai conseguir se comparar. Então, ela era nem uma pessoa normal, nem era uma vadiazinha qualquer da equipe. É a Ayumi. É. Então as pessoas meio que aceitaram. Sempre foi aceitada, né? A agência não impediu o namoro de ser assumido e tal. Isso é uma coisa pra... Eles têm... Os dois têm tatuagens. Tipo, ela tem nas costas, né? Nandora. E ele tem no peito. É tipo, duas asas, sabe? Tipo, que se... Um coração com duas asas que se completam. Não é, Nandora? E parece que eles se separaram em 2007, mas até hoje... Um coração com asas, isso mesmo. Se separaram em 2007, mas até hoje os dois ainda não removeram a tatuagem. Então, logo após o... O Live tá dando um surto de fangirl aqui, dizendo... Oh! E olhinhas brilhando. Ah, tá. E logo após a separação, a Yumi teve um choque. O pessoal fala, né, que a Yumi sofreu um pouco, porque o Tomoe Nagase, tipo assim, não deu nem um mês, ele já tava com outra namorada, que era uma atriz famosa, que era a Ibusaki. Nessa época ele já não era mais idol, não? Não, na verdade ele é idol até hoje. Ele é meio velho pra ser idol, mas... Mas isso que eu ia falar, se ele é idol, depois da Yumi, pode de qualquer uma? Ele pode, mas ele não é assumido, ele foi visto, entendeu? Ah, sim, entendi. E meio... O Live comentou, homens, etc. Não, no Japão é meio assim, você não... Pros homens da Jones, ó, eles, pra assumir, eles têm que ter autorização das agências. Uhum. Mas se você é visto com uma pessoa, o pessoal começa a fazer fofoca na internet, nos jornais e tal. E nisso... Mas chega o ponto, como as garotas, de ser expulso e tal? Não. Ah, porque tá. só expulso quando é alguma coisa que é contra a lei. Como namorar não é contra a lei, então, não. Então, depois disso, ela lançou em 2008, primeiro ela teve um anúncio da surdez dela, que ela falou que ela tava sofrendo desde 2001, né, com a perda da audição do ouvido esquerdo, e que isso estava começando a interferir na carreira dela. Tem vídeos dela na internet desafinando, sabe, e o pessoal caía muito em cima dela: por que que ela tá desafinando, por que ela parece se esforçar tanto, sabe, e aí nisso meio que esclareceu o porquê daquilo tudo, né. Ela anunciou que ela tinha perdido 100% da audição do ouvido esquerdo, e que ela não ia deixar aquilo interferir, que ela ia continuar com a carreira dela, e que ela ia continuar mantendo e transmitindo a mensagem que ela sempre mandou pros fãs dela, que ela não ia... O Live comentou que ela tinha um problema incurável, né, que ele descreveu com um termo técnico, zumbido no ouvido, e que a agenda de shows piorou o problema dela. Sim. Segundo ele, mas é, porra. Eles chamam disso. Não, por causa que isso coincidiu logo na época, que ela tava com uma carreira, com uma agenda, tipo, hiperlotada. Então, ela tava com um problema. O pai do Live tem zumbido no ouvido. Então, mas ele não trabalha com música, ele não fica com uma caixa de som atrás dele o dia todo, entendeu? Sim. E ela... Ele não tá surdo ainda. É, e ela foi imposta a uma carga de trabalho enorme, sabe? Tendo que fazer shows... Por exemplo, quando teve um show, que mostra até naquele documentário que você falou, que ela tinha acabado de descobrir, ela tava se sentindo muito mal, não conseguia cantar direito, se sentia mal, um zumbido muito alto no ouvido, ela chegou a ter um colapso, né? foi pro hospital e mesmo assim ela não quis cancelar o show que tava marcado pra aquele mesmo dia. Ela se esforçou e fez o melhor dela e ninguém percebeu o que tava acontecendo. Só no documentário que você sabia que a Yumi realmente tava passando por aquele problema. Em 2008 você descobre que ela realmente perdeu totalmente a audição e que não é uma coisa irremediável. Nisso ela lançou em 2008. O Live comentou que tem imagens e imagino que vídeos dela esquecendo a letra e é super fofo. Sim. Até você descobrir que ela tá morrendo, aí você fica com pena. Exato. Então, em 2008 ela lançou, acho que é o 10º álbum da carreira dela, o Guilty, que é um álbum que meio que coincidiu com depois da separação dela. Então, é o álbum que é o álbum mais dark, mais denso, letras mais depressivas, e ela meio que deixa a impressão que ela tá contando uma história com as faixas. Então, o Guilty é bem pesado, tanto que o clipe que o Mike falou, que ele falou que é ela de marionete e tudo mais, que é um clipe bem denso, bem negrão. As músicas bem pesadas, de rock mesmo, é o Guilty. É um álbum, mas só que infelizmente foi o único álbum dela que na semana de estreia, estreou em segundo lugar, mesmo vendendo mais de 500 mil, mais de 500 mil cópias na primeira semana. Ah, ele perdeu. Em segundo. Então, essa... aquela semana combinada, primeiro do ano, que são duas semanas, ela vendeu 500 mil. Então, essa perda dela do primeiro lugar com o Guilty foi uma coisa totalmente inesperada. Ninguém esperava que ela fosse perder o primeiro lugar, mas como a gente já tava falando, tava vendo uma mudança do cenário musical. Naquela época, quem tava começando a fazer sucesso era claramente as boy bands, né, os idols, boy bands, e por acaso, uma dupla de folk muito famosa no Japão surpreendeu e vendeu mais do que ela, sabe? Então, mas isso não afetou em nada, foi um trabalho bem único. Que logo, dupla? Ah, é o Kubukuro, dupla de folk. Em 2009, no ano seguinte, ela lançou o Next Level, e ela chamou a atenção também por ter, que foi um álbum que mais agitado, né, que o público dela gosta bastante, por ser músicas bem agitadas, pra dançar. A gente já tá em 2009? E o público gosta bastante desse álbum, ele também passa uma mensagem de que ela tá se preparando pra dar um próximo passo na carreira dela, que tipo, depois de mais de 10 anos de sucesso, ela tem muito mais a oferecer, mesmo depois do anúncio da surdez, etc. É esse que tem a música Dragon Ball, não? Exato, isso que eu ia falar. Nessa época, ia sair o filme, o tão falado filme do Dragon Ball, e meio que virou notícia em todos os lugares que a Yumi Hamasaki tinha sido convidada pra fazer a música tema do filme, que ia ter até interferências do próprio Akira Toriyama no encarte do CD, não sei o quê. Não, é, a capa do single é ótima, né? É. Que é a Yumi desenhada com traço do Toriyama. Exato, legal isso. E combina muito, combina bastante. É, que a cabeça dela tá enorme, né, e os olhões também. E nisso, as pessoas tinham uma expectativa muito grande pra música do Dragon Ball. Apesar da gente que tem conhecimento, saber que o filme ia ser um fracasso mesmo antes do lançamento, né? Os japoneses viam aquilo como uma chance da Yumi ter um espaço internacional, por causa que a música dela tocou no filme em todas as versões, né? Então os japoneses tinham uma impressão: nossa, a nossa grande diva vai ter um espaço internacional, né? Quando na verdade, tipo, foi uma coisa que as pessoas nem comentam hoje em dia, né? O filme foi um grande fracasso, principalmente de crítica, né? E as pessoas nem preferem nem lembrar que a Yumi fez essa música, mas a música é bem legal, né? Foi a Rule, né? A regra. 2010, ela começa a ter um ritmo, assim, bem mais parado de lançamentos, começa a parar mesmo. Nessa época, definitivamente, as cantoras não estavam mais no topo, todas as cantoras estavam caindo vertiginosamente, e a Yumi ainda estava meio que se segurando, assim, no primeiro lugar. 2010 é o começo da era aqui, Bi? Sim, sim. Nisso, a Yumi Hamasaki se marcou por bater um recorde. Ela ficou com 20, mais de 25 singles em primeiro lugar consecutivamente, né? Ela bateu o recorde que era da Seiko Matsuda, que era a grande cantora que vinha antes dela. Chama o Chris aí de novo. Tá, calma. E ela meio que se consagra por ganhar prêmios e também bater recordes, né? Os recordes de cantoras quase todos são dela. Ela também tá bem perto de bater o recorde de artista que mais vendeu o DVD, sabe? E a May também tem uma... Na época que ela tava no Audi, ela tem um... Lá no Japão, ela não costuma muito ter esses prêmios musicais, sabe? Tipo, que tem aqui no Ocidente, tipo... Quais são os nomes? O Grammy? Não, o Grammy não. Os prêmios musicais que sempre... Você sabe, né, qual é o nome dos prêmios? É o Grammy mesmo? Enfim. Os prêmios Nick. Lá no Japão. Ah, tem o Grammy, tem aquele da MTV, Pan. É, a MTV e tal. Da MTV eu acho que até que existe lá, enfim. Mas é lá... o quê? VMA? VMA. Aham. Uhum. Só que lá não tem essa tradição de... Só tem um prêmio, que é o Record Taisho, sabe? Que é um grande prêmio que normalmente só coroa dois artistas. O melhor do ano e o melhor estreante, entendeu? E ela ganhou esse prêmio por 2 anos consecutivos e ela meio que meio postura, pra dar a oportunidade. Acho que foi no meados dos anos 2000. E pra não... Pra dar oportunidade, segundo ela, pra dar oportunidade pra outros artistas, ela meio que se ausenta e não prefere nem participar desses prêmios. E por isso ela não participa, você não vê o nome dela nessas coisas mais, entendeu? Por causa que ela ganhou, teve uma época que ela ganhava tanto que ela preferiu não participar nunca mais, entendeu? E então, em 2010, ela lançou dois álbuns, o Rock and Roll Circus, que é um álbum mais voltado pra uma diversidade musical bem pesada. Eu já acompanhava o Masaki nessa época, escutei na época e tudo mais. Bem voltado pra diversidade musical, tem todos os estilos, desde o rock até as baladas, músicas bem dançantes. Nisso, ela meio que faz uma... nesse álbum tem clipes que ela faz comparações assim, meio que inevitáveis da Lady Gaga, sabe? Que ela usa um visualismo muito pesado, sabe? Que é meio que a Lady Gaga faz, entendeu? Só que muita gente comparou ela nessa época, a Lady Gaga. Só que aí meio que, aquele negócio que a gente sempre falou, a Yumi faz isso há 10 anos. A Lady Gaga começou ontem, entendeu? E também nessa música, a gente fala tanto do público gay e tal. Então, nessa música, ela fez uma música Lady Dynamite, que foi uma homenagem ao público gay dela, que, como a gente falou no Japão, não é necessariamente só esse público que acompanha música. E ela fez um clipe numa boate gay, sabe? Tipo, bem, bem pop, né? Bem o que você espera de uma cantora pop, só que feito pela Yumi Hamasaki. Nisso, o álbum vendeu bem e tal, mas já começou a demonstrar uma queda brusca, sabe, de venda, sabe, já mostrando que ela já não tava, que ela já não era mais a melhor artista do Japão, do ponto de vista comercial e tal. Então, nesse mesmo ano, 2010, ela lançou o segundo álbum no final do ano, que foi Love Songs, que é um álbum que foi bastante elogiado pelo ponto de vista de produção musical. É, como é que você fala, assim, do álbum do Love Songs? Vocês conseguem... O que você tem a falar? Sim, eu tô escutando. O Love Song é a produção musical, mas foi muito bem feita, a construção foi pensada como todo, não música solta, sabe? E além disso tem muita diversidade, que mistura rock, pop e música clássica também, mesmo música eletrônica, mas só que cada faixa no estilo, né? Não é uma faixa de rock, uma faixa de música eletrônica, nada. É tudo junto, entendeu? E o resultado foi muito bom. Tá. Lançou o segundo álbum do ano, Love Song, foi um álbum bem criticado. Só que continuou vendendo, tipo, com a queda de vendas, né? Nesse ponto, ela não foi o melhor álbum de cantoras do ano. Teve uma cantora que vendeu mais que ela com o álbum, deu que foi a Kana Nishino. Então meio que mostra como o Japão já tava querendo uma renovação. Ela já tá passando pra segunda década dela com o cantor número 1 do Japão. E meio como se o povo mostrasse, tipo, que o tempo dela tá passando, sabe? Uhum. E nisso, nesse álbum Love Songs, ela fez 3 clipes muito, muito obscuros, assim, muito difíceis de se entender. O primeiro foi o single dela, o Virgin Road, que ela foi gravada em Las Vegas. Nisso, ela fez contratou um modelo pra trabalhar com ela, fazer o par romântico, né? E esse modelo ele continuou com ela pros 2 clipes seguintes dela, pro Love Songs e pro... Qual é o nome da música? Você lembra da música dos últimos clipes da Yumi? O Love Song, os clipes são clipes conectados. Exato, foi Last Angel, Love Songs e Virgin Road, que são clipes conectados. Ela tinha feito o primeiro Virgin Road em Las Vegas, com esse modelo sueco, né? Ou austríaco. Um modelo austríaco. E continuou com o mesmo ator pros 2 clipes seguintes, que entraram no último álbum dela, que foram Last Angel e Love Songs. E os clipes são dificílimos de se entender. Eles são caminham todos na base da interpretação, do achismo, do que a Yumi tá querendo passar com isso, no final ela morre, não sei o que, sabe? Clipes bem difíceis de se entender. E o pior de tudo foi que pouco tempo depois, tipo 3 meses depois que ela fez esses clipes, ela anunciou que ia casar com o modelo que fez o par romântico dela, entendeu? Tipo, que ela tinha acabado de conhecer, tinha anunciado que ia casar com ele. E os fãs foram assim, a loucura, sabe? Tipo, como assim você vai casar? Depois de namorar 8 anos com o Johnny lá, você finalmente casa com um desconhecido, sabe? E as pessoas começaram a julgar muito ela, só que no dia seguinte... Tadinha, ela é mais novinha, pô, não tem mais medo. Ah, Ela tá quantos anos, aliás? Agora 32. Só que no dia seguinte, ela anunciou que já tinha casado, já mostrou fotos e tal. Ou seja, ela surpreendeu muito o público. O pessoal tava até falando que no dia seguinte ela anunciar que tava grávida de trigêmeos, sabe? Porque ela tava querendo muito chocar o público. E nisso meio que veio um pouco, talvez ela queria casar muito. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, que foi que quando ela tava namorando, tomando a grávida de Jones, duas teorias foram colocadas assim, sobre o término do namoro. Primeiro foi que ele queria casar com ela e ela não queria porque ela queria trabalhar muito, tá? A segunda foi que ela queria muito casar, só que como ele é idol de uma agência que lida com esse negócio de histeria, com as garotas e tal, a agência não teria permitido o casamento do idol dela com a Yon Hasaki. Permitiu o namoro, mas não permitiu o casamento. Tanto que na Jones tem, tipo, 3-4 pessoas que são casadas. Continuam. É, acho bem possível. É, então é. Talvez por isso ela quisesse tanto casar e se casou com a primeira pessoa que apareceu na frente dela. E também surgiu também muito os comentários de fãs chineses dela, que são bastante influentes, né? Porque a China é um país... O Japão não é muito de fofoca. Você não vê a vida dos artistas sendo exposta o tempo todo. E os japoneses não são muito de ficar falando assim... É meio que baixo, assim, né? Esse negócio de você ficar falando dos outros, sabe? Tipo, eles não gostam de mostrar esse lado meio sensualista. Os fãs chineses não têm esse medo de se ralhar, entendeu? Então eles fazem fofoca mesmo. E isso os chineses fizeram as críticas sobre ela casar com um estrangeiro e meio que criticaram as atitudes dela, né? Porque sabe como é que é, né? Eu acho que, sei lá, né? Porque ele apareceu a primeira vez no clipe X, que ela já não conhece o cara faz um tempo. E enfim, né? Não, eu acho que realmente ela conheceu ele ali. Pra que julgar tanta mulher? Agora, quanto tempo demorou pra ela casar, então? 3 meses. 2? Cerca de 3 meses, 4 meses, por aí. Tá, bem insano isso, tudo bem. Ah, acontece, pô, minha irmã casou com 6 meses de namoro. É, 6 meses são 6 meses, eu acho que... E também só, não sei, com a idade que sua irmã tinha. Ah, ela novinha, tinha 20, 21. Tá, mas enfim, deu a impressão que ela tava fazendo uma coisa desesperada e não sem planejamento, com certeza. Né? Se uma pessoa casa com 3 meses de namoro, porque realmente não tem muito planejamento. E os fãs da Yon Hasaki são aqueles fãs... Os fãs que querem mandar na vida dela, que criticam muito ela, que apesar de gostarem dela, falam muito dela, sabe? Então os fãs que acham que podem mandar na vida dela, achar que não é certo ela casar com um estrangeiro... É bem normal, né? É, e principalmente falando que esse cara quer dar um golpe do baú nela, porque ele só quer se promover. Isso eu acho bem provável, mas a gente vai descobrir daqui a alguns anos se eles se separar. É, nisso, ela teve um ano de 2011 muito parado mesmo. Ela meio que deixou essa impressão que ela quer se dedicar ao casamento, que ela não quer ter um ritmo de trabalho tão grande agora, ainda mais porque o cenário musical não tá favorável a ela. Ela continua sendo a maior artista do Japão, continua sendo a melhor cantora de todas, mesmo assim ela tá com um ritmo de trabalho bem parado. No último mês ela lançou o único trabalho dela do ano, que foi o álbum 5, que tem várias mensagens subliminais em relação ao terremoto que aconteceu esse ano no Japão em março. E nesse álbum ela faz 2 colaborações, algo que ela nunca tinha feito antes, né? Com 2 cantores novatos, né? Meio que dando espaço. Ela nunca tinha feito colaborações, mas ela meio que tem a proposta, tipo assim, de querer ajudar os amigos dela. Ela não faz colaborações por motivos de trabalho, ela faz colaborações com os amigos dela. Ela fez colaboração com um membro de um grupo pop do Tipoei, o Data Naoya, e outra com o Juno, que é irmão gêmeo de um membro de uma boy band coreana, bem famosa no Japão. Isso ela foi bastante criticada porque os fãs dela não gostam muito dos outros cantores que ela faz colaboração, e enfim, e nisso culminou com o caso do Music Station de 25 anos, é que foi a última coisa relativamente polêmica que aconteceu com ela, que ela tava num ensaio de fotos nos Estados Unidos, ela perdeu o voo porque coincidiu com a data do 11 de setembro, e no 11 de setembro não se pode pegar voos entrando dos Estados Unidos, por motivos de precaução. Ela meio que ficou presa e perdeu o programa especial de 25 anos do Music Station, ao decepcionou todos os fãs dela, que queriam muito ver ela lá, é um programa especial de 25 anos do programa, que sempre apoiou ela desde 1998. あなたは死のう